se eu me arrepender, arriscando o meu amor por você, sei que vou sofrer. É melhor tentar do que te perder. Sem tentar, quero ter a chance de poder te beijar uma vez. Te amar, se me arrepender depois ao menos vou lembrar. Sei que vou sofrer. É melhor tentar do que te perder. Sem tentar, quero ter a chance de poder te beijar uma vez. Te amar, se me arrepender depois ao menos vou lembrar.